There's a man with a flash car living right next to me. He's got so much, keeps it under lock and key. And he don't give a damn about the people he turns away. He's too busy making money to give them the time of day. O meu nome é Gabriel Souza e este é o Riff Service. E agora estamos a emitir também em www.maisradio.com de Setúbal para o mundo. E vamos iniciar agora um especial dedicado ao vocalista, compositor e produtor Desmond Child, responsável por alguns dos grandes sucessos na história do hard rock, especialmente como compositor em colaboração com alguns dos grandes nomes como Paul Stanley, John Bon Jovi e Alice Cooper. E vamos iniciar precisamente com Bon Jovi e o seu maior sucesso, Estou a falar-vos de Living on a Prayer, o segundo single retirado do álbum de 1986, Sleepy When Wet. Para vocês, Bon Jovi, Living on a Prayer. We'll be right back. E nesta primeira sequência temos três músicas que foram compostas em colaboração das bandas com Desmond Child. E após Bon Jovi, ficamos com Kiss. E do álbum Animalize, ficamos com a música Heavens on Fire. E terminamos esta primeira sequência carregada de clássicos com Aerosmith e a música Dude Looks Like a Lady. Música retirada do álbum Permanent Vacation. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta sequência vamos ter duas bandas que contaram com Desmond Child, não só como compositor, mas também como produtor dos respectivos álbuns. E vamos iniciar com Alice Cooper. E do álbum Trash, vamos ficar com a música Bed of Nails. Para vocês, Alice Cooper, Bed of Nails. Nails. nesta segunda sequência aparecem-nos dois trabalhos em que Desmond Child, além de ser compositor, foi também o produtor dos respectivos álbuns. E após Alice Cooper, ficamos com South Gang, e do álbum Tainted Angel, ficamos com a música Tainted Angel. E vamos agora para uma nova sequência que nos vai apresentar duas baladas escritas por Desmond Child, a primeira em colaboração com Richie Sambora e a segunda em colaboração com Richie Sambora, John Bon Jovi e Diane Warren. A primeira música é do primeiro álbum a solo de Richie Sambora, o álbum Stranger in This Town. Para vocês, Richie Sambora, Father Time. me by. They look me up and down, but they don't look me in the eye. I'm just another stranger in my own hometown, looking for an angel, but heaven can't be found. I said, hey, are you lonely tonight? Hey, hey, hey, I'm gonna make it through, but that don't make it right. Does anybody really fall in love anymore? Does anybody really give their heart to somebody? In the mirror, and I'm sad to say it's me. Like a ghost up in the attic, only love can set him free. I've been running round in circles on this roller coaster ride. There's a lonely world around us, we get sucked in by the tide. I say, hey. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Richie Sambora, ficamos com uma música de Kenny Roberts, Does Anybody Really Fall In Love Anymore? E esta música foi uma composição de Desmond Child, Diane Warren, John Bon Jovi e Richie Sambora. E originalmente era para ser utilizada no álbum New Jersey dos Bon Jovi, mas acabou por ser rejeitada e foi utilizada por nomes como Cher e aqui por Kenny Roberts no seu segundo álbum a solo, o álbum Saints and Sinners. E vamos agora para uma nova sequência em que Desmond Child, além de compositor, é também o produtor. E vamos iniciar com Scorpions. e do álbum Humanity, Hour One, vamos ficar com a música 3-2-1. Para vocês, Scorpions, 3-2-1. Your life. walked a slippery road, with prevention lost soul through the wind and the cold, with no protection, just one direction, destruction. I paid for all my mistakes, taking all it can take, till I'm ready to break. Let them admit. após Scorpions, ficamos com outro nome clássico. Estou a falar-vos de Meatloaf e do álbum Bat Out of Hell, Free, The Monster Is Loose. Ficamos com a música The Monster Is Loose. E neste álbum, Desmond Child teve a ingrata tarefa de substituir o eterno Gene Steinman como colaborador de Meatloaf. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas vocalistas femininas e vamos iniciar com Joan Jett and the Blackhearts. E do álbum Up Your Alley vamos ficar com a música Little Liar. Para vocês, Joan Jett and the Blackhearts, Little Liar. nesta sequência, com duas vozes femininas, a colaboração de Desmond Child é como compositor das letras. E se na primeira música, de Joan Jett and the Blackhearts, Desmond Child escreveu a música com Joan Jett, na segunda, de Robin Beck, a música Hold Back the Night, do álbum Trouble or Nothing, foi composta em colaboração de Desmond Child com Alice Cooper. E vamos agora para uma nova sequência. E se terminamos a outra sequência com uma balada, vamos começar esta com outra balada. E do álbum Angel Down, temos a música Falling Into You. Música que foi composta por Sebastian Bach e também por Desmond Child. Para vocês, Sebastian Bach, Falling Into You. And I will never forget what my mama said. It's all the same. Look at you, you haven't changed at all. The devil's deja vu has led me down. nesta sequência aparecem-nos duas músicas em que Desmond Child colaborou na sua composição. E após Sebastian Bach, ficamos com Paul Stanley, e do álbum Live to Win ficamos com a música Where Angels Dare, música que foi composta por Paul Stanley, Desmond Child e também pelo guitarrista John Five. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas baladas com vozes femininas. E nesta sequência aparecem duas músicas que, além de terem sido compostas por Desmond Child, foram também produzidas por ele. E vamos iniciar a sequência com Cher, e do álbum Heart of Stone vamos ficar com a música Just Like Jesse James. Para vocês, Cher, Just Like Jesse James. I'm gonna shoot you down, Jesse James. esta sequência de baladas compostas por Desmond Child e interpretadas por vozes femininas, após a composição de Desmond Child e Diane Warren para Cher, a música Just Like Jesse James, ficamos com a música de Saraya, Timeless Love, música composta por Desmond Child e que fez parte da banda sonora original do filme Shocker. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com músicas que foram compostas por Desmond Child. E vamos iniciar esta sequência com Billy Squier e do álbum Here and Now, vamos ficar com a música Tied Up, colaboração de Desmond Child e do próprio Billy Squier na composição. Para vocês, Billy Squier, Tied Up. In the heart of the night, you come on like fire. Este é o podcast Reef Service e estamos também em www.maisradio.com. E após Billy Squire, ficamos com Beggars and Thieves. E do álbum Beggars and Thieves, ficamos com a música Love Junkie. Música que foi uma composição de Desmond Child e de dois membros da banda, Louie Merlino e Ronnie Mancuso. E terminamos esta sequência de músicas compostas em colaboração com Desmond Child, com Steve Vai e a música In My Dreams With You. Música retirada do álbum Sex and Religion, o único álbum na carreira a solo de Steve Vai que contou com um vocalista permanente, que no caso foi o canadiano Devin Townsend. E a música In My Dreams With You foi composta por Steve Vai, Desmond Child e Roger Greenwald. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência com músicas compostas e também produzidas em colaboração com Desmond Child. E vamos iniciar com uma música da carreira a solo de Vince Neil, o vocalista de Motley Crue. Estou a falar-vos da música Promise Me. Para vocês, Vince Neil, Promise Me. Thank you. E nesta sequência, com músicas que foram compostas em colaboração com Desmond Child, após Vince Neil, ficamos com o australiano Jimmy Barnes e a música Let's Make It Last All Night, música retirada do álbum Two Fires. E esta música foi composta por Jimmy Barnes, Desmond Child e Diane Warren. E terminamos esta sequência com Rat e a música Shame, Shame, Shame, música retirada do álbum Detonator. E esta música foi composta não só por Desmond Child, mas também por dois membros dos Rat, Stephen Percy e Warren Demartini, o vocalista e guitarrista da banda. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas músicas que foram compostas em colaboração com Desmond Child. E vamos iniciar a sequência com Steel Dragon e a música Wasted Generation. Os Steel Dragon são uma banda fictícia que foram criados para o filme Rockstar. E esta música, Wasted Generation, foi uma composição de Desmond Child, Jeremy Popoff e AJ Popoff. Para vocês, Steel Dragon, Wasted Generation. nesta sequência com músicas compostas em colaboração com Desmond Child, após Steel Dragon, ficamos com Bonfire, The Price of Loving You, música retirada do álbum Point Blank. E esta música foi composta por Desmond Child em conjunto com dois membros dos Bonfire, Angel Schleifer e o vocalista Klaus Lessmann. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os FM, a banda britânica de hard rock melódico. E do álbum Tough It Out, vamos ficar com a música Bad Luck. Esta música foi uma composição de Desmond Child em conjunto com os irmãos Overland, que faziam parte da banda, o vocalista Steve e o guitarrista Chris Overland. Para vocês, FM, Bad Luck. após FM ficamos com Mitch Malloy, e do seu primeiro álbum a solo, o álbum Mitch Malloy, ficamos com a música Cowboy and the Ballerina. E esta música é uma composição em conjunto de Desmond Child e também de Mitch Malloy. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E é nesta sequência que Desmond Child nos vai aparecer como vocalista principal. E vamos iniciar esta sequência com o projeto The Dudes of Worth. Projeto idealizado para a banda sonora do filme Shocker. E este projeto era composto por Desmond Child, Paul Stanley, Vivian Campbell, Guy Mandude e também Rudy Sarzo e Tommy Lee. E deste projeto vamos ficar com a música Shocker, música que conta com Desmond Child como vocalista principal. Para vocês, The Dudes of Worth, Shocker! We'll be right back. find the time. We used to walk as lovers on the sand. Now we're working full time on a lifetime plan. We never stop to see the moon at night. We're just too busy leading complicated lives. But is this all it all will lead into? Do we just run out of dreams when all our dreams come true? Com Desmond Child, Love on a Rooftop, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com The Dudes of Worth e a música Shocker, e terminamos com Desmond Child, Love on a Rooftop, música retirada do álbum Discipline. E este álbum contava com a colaboração de imensa gente famosa: Joan Jett, Kane Roberts, Richie Sambora, Tony Levin, Vinnie Colaiuta, Tico Torres, entre muitos, muitos outros. E esta música foi uma composição de Desmond Child e Diane Warren. E antes de ter sido lançada por Desmond Child, tinha sido lançada por Cher. E é com Desmond Child que me despeço do Riff Service de hoje, inteiramente dedicado a Desmond Child. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o podcast Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. Rock on! Shadows of the past.